Bom dia, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui mais uma vez com mais um pior podcast do Brasil. Um lixo, uma puta de uma merda. Não sei porque vocês estão assistindo essa bosta. Estamos aqui hoje com o Games for the Live, com a presença dos ilustres senhores Nelzão. Olá, boa noite. Tuba. E Marcelo Vinícius. Boa noite, uma honra inominável. E eu sou o Rinks e estamos aqui novamente nessa merda do caralho. Eu não sei porque a gente decidiu voltar com essa puta dessa bosta. Você pode falar com a gente através do caralho aí. Você sabe como fala com a gente. Se você não sabe ainda como fala com a gente, você é retardado mental. Pior que hoje eu tava pensando em reintroduzir essas coisas antigas. Às vezes, sei lá, tem gente chegando nova. Ou não, né? Quem vai começar a ouvir no 65. Às vezes tem um maluco que clica, tá no iTunes lá, sei lá, eu já ouvi todos os podcasts do iTunes. Então é o seguinte, você pode. Esse podcast é do Games Foda, é o Games Foda Live. Então você pode falar conosco através do arroba Games Foda. Se você botar lá um negócio que seja realmente interessante de ler, a gente vai ler e vai te responder. Você pode também comunicar-se através do arroba Homem Barata, que é o cara que adora responder as pessoas. Do live, arroba Games Foda Live, ou você da hashtag Games não, Foda Live. Ninguém olha a hashtag. Ninguém olha, mas é interessante se alguém fizesse não, isso e fizesse virar um. Tipo, hashtag Bolsomito em primeiro lugar no Brasil, hashtag em segundo lugar Games Foda Live. Seria muito bonito estar no Trend Topics. Mas... Tô olhando na hashtag aqui, tá bem. Não, num detalhe que a gente tinha antes e parou por algum motivo. É que a gente tem um e-mail de contato, contato@gamesfoda.net. Se você mandar um e-mail que você quer que seja lido ao vivo, a chance que ser lido é de 99%, porque ninguém manda nada. Vai ser só o seu recado. A gente pode fazer um programa inteiro só sobre o seu e-mail. No contato? É, acho que é. O contato não... é melhor, que eu nem abro mais o outro e-mail lá. Eu nem lembro qual é o outro e-mail. Você pode mandar pro Facebook também. É, se você Facebook, mandar. Página, Games Foda, manda a mensagem lá. Nada, o Facebook as pessoas não lê. Eu sei porque eu não leio. E aí quando eu leio, eu falo, puto bom, você já respondeu. Mas só vem propaganda, só vem Facebook gente pedindo. Se, ah, não, na minha página. Se você for não, no. É nada, no Facebook tem uma galera tipo, pô, eu amo vocês. Vocês são tudo pra mim, ninguém responde. Assim. Se você for do mercado dos games, a gente vai te responder na hora. Porque a gente reconhece quem é do mercado dos games e a gente responde automaticamente. Mas tem que ser. Tira o microfone do cu, Rinks. Eu perguntei pra todo mundo se tava ok meu microfone. Aqui tá. Não tá aí? Tá, será que tá muito baixo? Tá muito. Tá, como que tá meu microfone? O cara fica dando alarme falso, aí quebra todo o ritmo do programa. Não, se você mandar. Quem deu foi a senhorita Shanna Black RX, a tua esposa. É. Enfim. Não vamos nem. O Mugen falou aqui pelo sim. Patreon. Se você mandar pelo Patreon, senão é que você tá pagando a gente lê com certeza. Ah, é verdade, ó. Nós somos um site que se propõe a falar às vezes sobre videogame. E é todo mundo um bando de fudido que eu, pelo menos, fico 10 horas em outra empresa do outro lado da cidade, ouvindo ladainhas de coisa que não me interessa, pra chegar aqui de noite e gravar o podcast. Então, quem quiser ajudar com uma contribuição financeira pra gente ter mais jogo pra jogar, microfone melhor pra ninguém reclamar, etc. patreon.com/gamesfoda. Se vocês curtiram todos os meus reviews no final do ano, foi a maioria com o dinheiro de vocês que foi feito. Foi o Pillars. Não em escárnio, é em agradecimento. Não, mas como que você achou que era escárnio, Neuzão? Não sei, pode ser, é vocês que estão pagando essa bosta aqui. Você viu aquelas bostas daqueles reviews que eu... Você achou uma bosta, você viu, Neuzão? Ô louco, olha a DR. Que é possível ser interpretado dessa maneira. Você sabe que semana passada o Tuba tava falando de ver meus reviews ruins. Aí ele cortou no meio e falou, não vou comprar essa briga pra mim. Ele não falou quais eram ruins. O do Darksiders 2, que você me falou que você tava bêbado, que eu lembro que eu fui lá e falei, cara, o que, que você tá fazendo? Que porra que você quer dizer com isso aqui? Que você disse, o jogo é muito bom, mas ele não é tão bom quanto um, mas ele não, é melhor. Mas isso, assim, o 2. Não tinha um parágrafo na porra do. Não, mas é sério, o 2, ele é muito confuso, porque ele é bom em certos pontos, só que ele não é o que eu queria no 1. Só que como eu gosto do estilo que o 2 fez, eu também gostei. Só que eu entendo que a pessoa que jogou o 1 pode não gostar do 2, tá ligado? Então foi muito difícil. Tem algum momento que o Higgs não tá bêbado, não. Eu não gostei muito do 2 também, viu? Eu, tanto que eu nem terminei, eu fiz tipo os primeiros 3 templos lá. Não, mas você não gosta, então, do esquema que ele fez no 2. O 2 é meio diabo, tá ligado? Sim. Não, o 1 é bem Zeldão, assim, eu gosto. É, o 1 é bem Zeldão, eu adoro o 1. Na verdade, o 1 é pra mim, é o pior final dos games. Pior. Olha aí que bonito, a gente tá falando em videogame, de verdade. Nem rolou. Então não vamos falar, tem que falar a vinheta antes de rolar o bagulho dos games. Vinheta então, 2016. Vinheta 2016... Eu cortei minha própria voz, tem que cortar minha voz agora. Agora sim, caralho. Pô, eu não tô acostumado mais a fazer podcast, eu não lembro mais como que... aonde que corta. É só conversar, que é, falar no microfone. Vocês acham que é fácil? Sim. Vocês acham que é fácil fazer podcast ao vivo? Quem que faz podcast ao vivo com som no fundo aí? Quem que faz isso aí? Aqui no Brasil, ninguém faz, velho. Ninguém faz. Tem um cara que me falaram que faz, mas eu só sei desse cara. É um cara só não, que fala. Mas a gente... Principalmente tu, com vinheta, né? Com vinheta, com corte, com... Não tem, cara. Aqui o bagulho é verdade. Nossa, é muito desculpa. A gente já gravou um monte de podcast e é tipo, os caras param, pensam, falam, aí respira, alguém fala alguma coisa gagueja e fala, não, continua, depois a gente corta isso daí. Aí corta, ninguém ouve. Aqui... Pior que a fluidez que a gente pegou, se você ouve o primeiro Games Foda Live, é um nível de lixo. A galera reclamava muito que tinha silêncios. Sim. Lembra disso? Não, e qual podcast que o host fica bêbado todas as vezes, mas tipo, 100%? Eu tô bebendo Steinegger, que sobrou aqui, que o Tuba comprou, e ninguém bebeu um terço do Steinegger. Eu tô bebendo aqui no shot, cara, tá muito bom, tá muito... Na verdade, tá horrível, mas... Fantástico. Tá tomando puro, geladinho? Tomando puro, geladinho. Então, senhoras e senhores, estamos aqui novamente. Aqui a gente tava falando antes, que era sobre o jogo, que não podia falar. Darksiders. Darksiders é um jogo que ele quer fazer um bagulho diferente. Não. Ele quer fazer um bagulho diferente. Ele quer fazer um bagulho diferente. O 1, ele queria... Tipo, ele um bagulho diferente do 1. Não quer? Ah, o 2 quer fazer diferente do 1, agora entendi. Sim. Você acha que é diferente de todos os que já foram feitos no mundo? Todos os jogos do universo. O que sabe é diferente disso não, cara. Ele é um jogo que, tipo... A galera que fala que é muito genérico não tá errado. Eu gosto muito, assim, eu gosto do setting dele. Mas ele é realmente uma compilação das coisas que os malucos gostavam, tá ligado? É meio God of War, meio Zelda... Meio Bíblia. Ali. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele, Bíblia, acho que o Darksiders 2, se ele tivesse menos... filler, e se ele fosse um pouco mais escalável pra multiplayer, ele seria o que o pessoal do Tio Human queria fazer, tá ligado? Que é como se fosse meio um Diablo multiplayer, mas com história que pudesse escalar na gear sua, tá ligado? Isso que eu imagino que o pessoal queria fazer no primeiro... na primeira instância do Tio Human, Que era um jogo que eu não sei se vocês sabem, mas ele era muito falado antigamente. Sim. É, eu não cheguei a jogar, não peguei na época, só sei que ele é tipo. A galera vê ele como um bagulho que foi realmente muito ambicioso e não conseguiram transportar pro jogo em si. Então a galera saiu decepcionada. É um jogo muito humano. É porque. Senhora da Aparecida. Tinha que ter saído um 2, porque ia ser legal, ia ser Two Human Two. O nome não, é divertido. Ia ser Two Human com o 2, que nem Velozes Furiosos. Não, e tem um amigo meu que fala que é o melhor jogo do mundo. Ele jogou várias. Ele jogou tipo 200 horas esse jogo, cara. Ele fala que é o melhor jogo do mundo. Mas é muito lixo. Mas então. Então, já que nós estamos nesse papo, qual que é o jogo menos humano que você gosta, Tula? Porra, menos humano? Menos humano. Nossa. Tô pensando algum com robô. E aí? Robôs. Vai pensando aí, galera, pra você essa pergunta também. Menos humano, jogo que não tem nada a ver com humanidade. Cara. Hoje o assunto é humanidade, né? Tipo, Talos Principle, Soma e tal. E aí, qual que é o jogo menos humano que você jogou? Eu tive vários, mas o Masoquismo Retrô me moldou no pré-humanismo. Tem vários, muita gente falando ali, Paciência Spore, Spider. Paciência Spider, Thorin, Minecraft, Tetris, Pokémon Mystery Dungeon. Thorin com certeza é o menos humano, porque Thorin, pelo amor de Jesus Cristo, né? Não, mas não ser humano. Acho que o não menos que humano foi Sonic, porque só tem o Robotnik de humano lá, o resto é tudo animal. Não, tem vários humanos, tem uma cidade. Tipo... Depende do Sonic. É, como que você sabe? O Sonic é como se fosse a Bíblia, cara. É a história, a história do mundo contada só de um ponto de vista muito minúsculo. São tipo três cidades e uma floresta, tá ligado? É um bagulho muito pequeno, cara. E aí você conta como se tipo o mundo inteiro estivesse dominado pelo Robotnik, mas não, ele dominou Sorocaba, assim, tá ligado? É como se fosse a Bíblia. E, tipo, tudo aconteceu no Rio Jordão. Rio Jordão é tipo o córrego do São Bento aqui em Sorocaba, tá ligado? Bagulho desse tamanho. Eles tentam encaixar aquela cidade do Sonic Adventure com os antigos? Tem alguma continuidade? Não. É, exatamente, o Neo que está aí, existe alguma continuidade no Sonic at all, assim, tipo, de não, tipo, falar tal coisa se passa dentro de tal lugar? Tem o 1, o 2 e o 3, assim, são uma saga, e os Adventure e o Heroes é outra. Aí o Colors e o Generations é outro, assim. Mas é o mesmo Sonic todos, ou é tipo Zelda, assim, é cada um? É, tipo Zelda. Várias timelines. Mais ou menos. O personagem é o mesmo, o Tails é o mesmo e tal, mas... Não, tem o Gordinho e tem o Radical. É, que até então a gente achava que ele era o mesmo. Aí sim, o Generations mostrou que eles são meio que dois, assim. Mas não tem nenhuma preocupação com continuísmo, além do 1, 2, 3 e Knuckles... Adventure 2, Heroes, esses bagulho. O Generations, ele é meio trágico, né? Porque você percebe que o Sonic Gordinho não tem o dom da fala. Ele é surdo mudo. Ele é verdade. É verdade. Incluindo as minorias no... Primeiro representatividade aí do mundo. Tem um vídeo do Kick Hole que fala, progresso, esse videogame é estrelado uma mulher surda. Aí é tipo ela falando assim como o jogo é progresso e tal, que mostra que a pessoa não é limitada pelo fato dela não conseguir ouvir, só que tipo, ela tá falando de Sonic 2. Tá? É muito bom aquele vídeo, bota depois no... E é realmente isso, porque o... Você Tails falou antigo... que é muito bom uma pessoa surda como piada e caiu 5 viewers no stream assim na hora que você terminou a frase. Eu acho que não tem nada eles a ver, provavelmente... mas... Eram os surdos, eles eram aqui dentro que não estavam entendendo nada, porque é só eles saíram. Mas uma coisa que confirma que não é nenhuma homenagem ao Sonic era realmente surdo mudo é que o Tails antigo fala normal, assim. Sim. Gente, tem os dois Tails e os dois Sonics, o Sonic é o único que não consegue conversar, que fica igual um idiota. Sim, eu sempre achei que Sonic é um bagulho muito viajado. Tipo, Mario é tipo... Fuck the shit, tá ligado? Tipo, vamos fazer os bagulho aí e foda-se. Mas Sonic, eu acho que eles caíram nesse erro principal que existe, de tentar ligar um bagulho no outro. A historinha do 1, 2 e 3 é bem boa, é bem simplesinha e tal, é tranquilo. O problema foi realmente no do Adventure pra frente que eles quiseram fazer um épico, assim, se reinventar e tal, aí ficou zoado. Não, mas aliás, se você quiser ligar minimamente, por exemplo, assim, de Mario 3 pra Mario World, não tem absolutamente nada a ver. No Mario 3, o cara mostra o mundo inteiro do Mario. Mundo inteiro. É tipo, são oito fases, era uma peça é um teatro, mapa. Pra outro lugar, não, mas era uma peça de teatro, foda-se. Aí o cara enfiou depois no cu, ele botou lá o. Ele tava criando lá a abertura do jogo. Ele criou da forma mais porca possível, que dava pra passar uma emoção na época. E daí hoje em dia ele fala assim: não, era tudo uma peça de teatro. Era não, caralho. O jogo inteiro tem o cenário todo, dá pra ver a sombra assim, do fundo do palco, as coisas penduradas. Dá pra ver os cabos e tal. Ah, não, velho. Não é possível isso. Procura cara. Aí, dá, porra. Eu não sabia isso. Não, eu sempre achei que fosse uma desculpinha. Nunca me esqueci. Não, dá pra ver, fundo. Tipo, prego pendurando as coisas. O final de cada fase, você chega no final do palco, literalmente, você vê o palco. Sim. Tá, mas daí beleza. Você tá lá. E aí o Bowser, ele decide que é da hora participar da peça que você tá produzindo. Sim. E você produz a peça como todo parado de Mario. Meu amor, esse que é detalhe. Tá querendo procurar continuismo. Não, eu não tô procurando continuismo, exatamente isso que eu tô falando. Tudo na Nintendo é meio fuck de shit, você não pode procurar continuismo. Se você procurar, fica uma merda. É tipo, o bagulho. É tipo, o Bowser tá correndo de kart com os caras. Não faz sentido, tá ligado? Não. E não é pra fazer sentido. Minha moto falou uma vez, de ver o Mario, ver os personagens, não como uma história, mas como. Sim, tipo, como atores. Tipo o Looney Tunes, que cada episódio não, muda. Isso é bacana. Porque, tipo, o Looney Tunes pra mim sempre foi, desde que eu era criança, uma historinha. Porque você via, tipo, o Patolino dando risada do Papaléguas lá, do Papaléguas não, do nossa, do cara, perna longa. Respeito pelo canon de Lone Tunes. É, você tava dando o Patolino dando risada do Papaléguas, mas você via que tinha, tipo, um negócio de atuação ali no meio. Eu percebi isso quando era criança, cara, sei lá como, mas, tipo, você percebia que era... Como, tipo... era escancarado. Ah, não sei se a galera percebia como era criança, eu tô falando da minha experiência apenas. Mas Mario 3 é tipo a peça do rapto da filha do casal no Chaves, ó. É, e tipo, a Nintendo é isso. Por isso que eu fico muito puto quando a galera tenta, tipo, comparar a Nintendo com Tropes e essas coisas. Porque, não, a Nintendo é tipo, não importa a história, vamos fazer uma historinha aqui e tal. Só que o Sonic sempre me pareceu como se os caras realmente, não eles tivessem, tipo, fuck the shit, vamos ligar as histórias. Não, como se eles realmente estivessem querendo uma continuidade... Canon dentro da empresa. Isso que é o que mais me preocupa em Sonic, tá ligado? Você me preocupa. Então, eu joguei o Generations, joguei o Adventure 1, 2, não lembro de nada, mas eu fiquei meio puto porque o jogo presume que você sabe quem é aquele jacaré e nem quem escreve sobre videogames. Eu passei a minha vida toda escrevendo, lendo, jogando, eu não faço ideia de quem é aquele jacaré, cara. Que porra é aquela? É o Vector, ele é do Sega CD, do Knuckles Chaotix. Ele é do Sega CD Knuckles Chaotix. E é não, isso, eu falei, ele tem um monte de saguinha pequena, assim, mas não. Quando ele tá realmente querendo criar saga, que foi ali Adventure, Heroes, Shadow e pá, que é o pior. Mas o Generations também é toda louca. Ele tem um flashbackzinho do Colors e é só isso, assim. É o jogo do Shadow que tem o presidente com o quadro no jogo que na escrivaninha dele. O Shadow mata o presidente naquele jogo. Que presidente é aquele? Ele mata o presidente naquele jogo. O presidente dos Sim, Estados tem como Unidos. Você matar o presidente e destruir a nave que o presidente tá sendo. Mas fala que é os Estados Unidos? Não. É um presidente não? No geral, assim. É o tipo, país do Sonic. Lugar lá. Aí, tipo, todas as fases do Shadow tem escolhas, assim, pra você fazer dos lados que você quer ficar. Então, tipo, e aí o universo do jogo vai se expandindo, assim, dependendo da escolha que você faz em cada uma das fases. E aí, nessa daí do presidente, você tá só acompanhando ele tá sendo movido lá com umas naves. Aí você pode só acompanhar e defendendo ele, ou você pode destruir a nave que ele tá, assim, aí você vai pro lado dark do bagulho. Nossa. Oh, tá muita coisa no... Primeira RJ, não sei se foi pra gente, mas ele perguntou aqui no meio. Comentaram o trailer de Final Fantasy VII. E ele perguntou isso pra gente. Não, porque nessa época o Games Foda já tava em ato. Estava em ato. Games Foda Live. É, que trailer? O trailer do remake mesmo? É, imagino que sim. Não, pô, o trailer de 96. O trailer de 97. Assim. Antes de sair do assunto, o Espantalho tava falando aqui do Zelda, que tem cronologia, assim. É uma bosta. Zelda, não, a cronologia do Zelda é a pior coisa que criaram. Isso, obrigado, Nelson. A cronologia do Zelda foi a pior coisa que criaram no mundo. Tipo, não, você sabe qual é o lance da cronologia? Que ninguém entendeu exatamente. Não, eu entendi. Existe e como funciona. Não, eu entendi completamente ela como eles criaram. E até faz meio sentido a cronologia. Mas o que faz menos sentido é ela existir. Porque, tipo, se você botar, tipo. É um jogo da Nintendo, galera. Cada um é um aí, foda-se, tá ligado? Tipo, é bacana de jogar. E é um Link e uma Zelda e foda-se. É muito melhor. Não, essa é muito mais apreciável. É justamente isso. Presta atenção. Essa com todos os jogos, ela é viajada. Ela é coisa de fórum da internet que os caras abraçaram. Mas a continuidade que começou com Ocarina e pega só os jogos 3D, os de console de mesa, assim. Não, essa pega é um fanservice que funciona. Que não, a gente tá falando do. Não, mas do Rio. Realmente. Sim, do Hyrule of História. Tem essas, assim, mas eu digo que, no geral, tipo, a galera que. Diz porque diz que o Wind Waker é depois do Ocarina, porque mostra o Hero of Time. Mas agora isso o jogo fala, não, cara. Sim, isso é legal. É legal de você ver, assim, os jogos se referenciando. O tipo, o Minish Cap, que é aonde você descobre. Era, né, antes do Skyward. Por que que o Link usava o gorrinho e pá, isso é legal. Eu gosto dessas referências, assim. Mas aí os caras ficam querendo talhar em pedra o que é, o que não é, o que é canon, o que não é canon. Isso é legal, mas é legal até o ponto de que os caras. Não, botam sabe onde que é? Sabe o que é legal? É legal assim. Se você pensar assim, são infinitos universos paralelos, como o nosso começou mundo. A Marvel. Não, mas cara, nosso mundo é universos paralelos, universos. Infinitos universos paralelos. Como todo mundo faz em. Não, como. Como tipo tudo que. O nosso mundo é um universo paralelo ao universo do jogo. Não, mas cara, é tipo assim: começou essa ideia com física quântica. Tipo, universo paralelo. Não é um negócio que começou com física quântica, não começou com tipo. Física. Para de beber esse negócio aí. Mas o universo paralelo começou antes da física quântica. Não sei. Eu tô curioso, onde você vai chegar em Zelda? Não, tá. Aí, tipo, a gente tem infinitos universos paralelos. Não, não precisa, tipo, criar uma timeline que tenha, tipo, esse universo liga com esse, com aquele outro. Pode ser que, tipo, um universo paralelo, que seja, por exemplo, do Wind Waker, no passado tenha ligado com um universo paralelo do Ocarina of Time. Mas não quer dizer que seja explicitamente derivado do Ocarina of Time, tá ligado? Esse que é meu. Eu sempre pensei assim. Eu quero ver quando que eles vão encaixar o A Link to the Past com todo o resto da timeline, porque é um jogo que o nome não faz sentido. Se de repente eles jogarem essa ligação e ó, tá aqui o Link com o passado. Não, vai explodir a cabeça. Mas eu quero ver aqui. Eu vou até pesquisar agora aqui no Wikipedia, velho. Quando começou a teoria das cordas, velho? Não existe antes na ficção. Mas aí. Não. Nossa, é muito complexo. Então, mas a teoria das cordas foi quando começou a teoria de universos paralelos. Não existia antes na ficção um negócio de tipo universos paralelos na ficção. Não existia isso antes, velho. Ó, vocês que estão aí no chat, descubram aí quando começou a teoria das cordas. Não, mas o Link do passado, do Link to the Past, acho que é o Link com a guerra que teve, que trancaram o Ganon lá. Conta no início do jogo, né? Aquilo lá foi um trocadilho de tradução, porque não tem nada a ver o nome japonês. O japonês é Triforce of the Gods. Nossa, mas... O que é? O que você tá falando, Nelson? Do A Link to the Past. A Link to the Past foi o nome que os caras aqui traduziram, quiseram fazer um trocadilho, porque o nome do boneco é Link, porque... Não é pra ter um significado canônico no bagulho. Nossa, que não, feio. Não é pra ter um significado canônico com o nome do personagem, mas é pra ter um significado canônico com o tempo, não é? Não, então, porque o que eu falei, o nome japonês não tem nada a ver com isso. Porque era aquela época que a Nintendo não queria nenhuma referência religiosa nos jogos, então a Triforce dos Deuses ia ficar zoado. Eles mudaram pra Link to the Past pra cá. Nossa, eu sempre achei também que, tipo, não era o canônico com o Link, mas era um canônico com viagem no tempo, essas coisas assim. Não tem viagem no tempo nesse. Viagem no tempo nesse sentido que a gente tá falando, tipo. Não, não de tem. Você viajar pra uma realidade pra outra, porra. Sim, não, a realidade que você viaja não é passado, é um outro mundo que tem. É um outro mundo, tá alternativo, real. Sim. Inclusive, vocês viram a GQD? Todo mundo? A GDQ? Eu vi, não vi tudo, mas eu vi. Vocês viram o cara zerando ali em Link to the Past ao contrário? Sim, e ele, os dois. Chegou no final também, ali. Né? Não, o Metroid ao contrário é mais bizarro ainda, velho. Não, mas é que chegou ali no final, que era o começo, né? E, uhum. O jogo corrompeu, assim, a imagem ficou toda zoada. E os caras continuaram jogando, tipo, por meia hora. Com o bagulho todo glitchado, assim, sem dar pra entender nada. Ô, Hinks. Dave Summers, uma galera tinha falado em 1919, mas Dave Summers colou aqui inteiro. A primeira pessoa a adicionar uma quinta dimensão na teoria da relatividade foi o matemático alemão Theodor Kaluza, em 1919. A razão para que a quinta dimensão não seja observável foi sugerida pelo físico sueco Oscar Klein em 1926. Isso muda alguma coisa? Isso não é bem realidade paralela. Isso é uma quinta dimensão. Isso é outra dimensão. Porque assim, o negócio da realidade paralela que o pessoal estuda, por incrível que pareça, o pessoal estuda isso em física quântica real. É, se você pesquisar isso, o pessoal estuda esse negócio de realidades alternativas em física quântica real. E eles falam que não é observável em ambientes macroscópicos, mas que pode ser até estudado e analisado em ambientes microscópicos. Sei lá como que eles fazem. Alguém estuda física aí, pode explicar. Mas, cara, uma vez eu fui lendo essas paradas e eu fiquei... Explodiu minha cabeça. Porque os caras, eles explodiu realmente estudam isso. É, não, a chapeleta não. Explodiu minha cabeça só, no caso. Mas os caras, eles realmente estudam isso. Não é tipo um negócio tipo, realidades alternativas. Não, eles estudam realmente se pode existir realidades paralelas a nossa, assim. Só que, tipo, é um negócio muito distante da física quântica atual, porque a física quântica atual não corresponde à física normal, que é a física do Einstein. Então esse é um dos principais tabus. Pelo que eu sei, se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija, mas um dos principais tabus da física quântica é que ela não segue a física principal, e então a galera, eles estudam por fora. Na física quântica, você tem tipo coisas que tem partículas que ocupam duas no mesmo lugar. Tem a partícula que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, tem umas coisas assim. Isso não encaixa com o resto da física. Não encaixa com o resto da física. Aí tem a tal da teoria das supercordas, que a ideia dela é encaixar toda a física numa coisa só. Então. Nessa teoria das cordas, eles sobrepõem as partículas como se elas existissem em coisas paralelas. Mas coisas paralelas aonde? Tipo, como se não fosse a nossa realidade atual. Ou seja, como se elas não correspondessem ao nosso tempo e nosso espaço correspondente. A gente não tem tempo suficiente pra debater isso aqui, acho. É, sim, com certeza. Mas, tipo... Alvo, você gosta de falar mal, mas a época que eu mais li igual um retardado sobre essas coisas foi na febre de Lost, cara. Foi o maior aprendizado tangencial da minha vida. Mas, cara, sim, mas tipo, quando teve Lost, foi umas épocas que eu comecei a ler. Porque, tipo, eu começava a ter umas paradas e... Principalmente quando teve o ARG de Lost. Quando teve o ARG de Lost, os caras começavam a postar uns bagulho. Aí eu falava assim, pô, mas isso aqui é do ARG? Aí eu começava a ler e ia pro Wikipedia, velho, real. Eu falava, não, mas essa porra aqui é real. Aí eu pegava e puxava o nome do cientista e era cientista de verdade, tá ligado? Eu falava, cara, o cara estudou isso aqui, velho. E, tipo, o cara viveu a vida dele inteira pra estudar aquela porra. De, tipo, realidade alternativa e esses bagulho. E existe isso, velho. Existe isso. Se vocês forem ver, é um negócio muito absurdo. Tive uma parada dessa com o Phantom Pain, que a teoria do desenvolvimento da linguagem através da influência de parasitas é real, assim. Como que é? Ah, mas o Kojima, ele pesquisa as paradas. Né? Ele não faz, não dá ponto sem nó. Você ouviu todas as fitas? Porque tem uma explicação e por que que existem os parasitas. Não vou dar spoiler de nada adiante, assim, mas o jogo usa essa teoria de que o ser humano começou a pronunciar sons e se comunicar através de sons pela influência de parasitas que se alojaram nas cordas vocais no decorrer da evolução. Ah, sim. E que essa... o gene, era o gene, eu não lembro, que realmente se chamava Fox alguma coisa também. É, e aí quando apareceu esse nome, que era Fox alguma coisa, eu falei, ah, e os caras forçaram, né? Tipo, quebrou totalmente a imersão. Eu joguei no Google e existia o artigo mesmo, todo estudo. Então, mano, isso que vai, isso que vai. Tipo, o cara que... Você acha que é verdade. Mas, tipo, esses caras, se você for ver esses caras que, tipo, como que é o nome daquele cara do robô lá? Esqueci o nome do cara do robô. Mega Man. Cara, vai tomar no cu, Mega Man. É Isaac, Asimov, não é? Ah, o Asimov. Isso, Asimov. Ah, das três leis da robótica. Esse cara, pra ele criar essa porra, que tipo, é como hoje em dia, se fosse três leis, entre aspas, da robótica, o cara estudou muito, muitas coisas que existiam antes, tá ligado? E acabou repercutindo tanto na ciência mesmo, como na ficção, velho, tá ligado? O bagulho repercutiu pros dois lados. E entenderam Easy Nobre. Easy Nobre, vai tomando cu, Easy Nobre. Easy Nobre, mas isso é interessante, velho. O tanto de coisa que os caras realmente pesquisam de estudar, de tipo, é estudo real. E os caras acabam repercutindo na ficção. Não, tem o contrário, tem muita coisa do Júlio Verne que... E o do Júlio Verne, mas é, tipo, o Júlio Verne, pra escrever a ficção dele, estudou muita coisa real. Isso que é o detalhe, tá ligado? Não, mas teve muita coisa que não existia nada do que ele escreveu lá. Não existiu, mas, que nem, mas por exemplo, do Asimov também não existia, tá ligado? Só que por ele estudar muito ele acabou prevendo coisas. Esse que eu falo pra você. Os caras que escreviam algumas coisas de ficção, eles estudavam tanto ciência, eles eram tão ligados à ciência que eles eram praticamente cientistas. Eles acabavam repercutindo isso em outras áreas que não Sim, eram por isso as deles. Se chama ficção científica, porque tem uma base científica, não é só. Não, eu acho que não é. Lançaram uma não, porque nem toda ficção é científica, né? Não, mas a ficção científica. E nem toda ficção científica é 100% acuradamente científica. Não, não é 100%, tipo do. Mas tem alguma base. Não, não tem. Tem umas coisas que não tem. Tem umas coisas que não tem base nenhuma e é muito boa. Por exemplo, as do Christopher Nolan, cara. Oh, Star Wars mesmo? Não, o Christopher Nolan ele estuda o básico, ele não faz também os bagulho ridículo. Mas ele estuda o básico, ele cria um bagulho que é completamente entendível. O filme dele lá, como que é o nome? O Interstellar. Ele é baseado numa escrita do Kip Thorne, cara. Que é um cara que é fudido pra caralho da ciência. E é baseado e tal, o pessoal achou que nunca podia ser criado um negócio de ficção baseado naquilo que o Kip Thorne escreveu, o cara foi lá e fez, tá ligado? Mas, tipo, você falar que é 100% baseado em ciência curada não é. Não, é 100% baseado, tô falando que é. Não, tem alguma base em coisa que existe, que é possível. Tem uma pequena base, só que se você comparar ele com o Asimov, por exemplo, o Asimov, por isso o cara. Eu tô falando que Star Wars não é ficção científica, é fantasia. É. Tacou foda. Não, Star Wars é uma história medieval com os caras com as naves Sim, espaciais. É, basicamente. Pior que é mesmo, é isso mesmo. É, o Saiko tá falando do Asimov que previu a Big Data e a psicohistória. É, eu não sei se vocês chegaram a ler Fundação. Não. Mas a psicohistória é um negócio que funciona da seguinte maneira. Eles estudam toda a história e os padrões comportamentais e eles conseguem prever o futuro baseando-se nesses padrões com cálculos, assim. Então eles... preveem o que vai acontecer daqui a tantos anos com um algoritmo que calcula todas as possibilidades de tudo que aconteceu o tempo todo na história da humanidade, assim. E é engraçado porque você, esses caras da ficção científica dessas épocas antigas, Asimov é 1940 e pouco, se eu não me engano, e você vê os caras criando uns universos completamente malucos. O próprio Asimov, do negócio das leis da robótica, ele imaginando isso. Mas eles não conseguiam prever um negócio que é a internet, sabe? Então eles têm o livro falando de tudo isso e os caras se comunicam com enviando fita cassete pelo correio, tá ligado? Eu acho muito interessante essa parte. Deixa eu responder o Janjão aqui, que ele falou: eu nunca entendi isso, que Star Wars é fantasia medieval no espaço. Como é a da Death Star, a Estrela da Morte medieval? Cara, é uma catapulta gigante que manda uma puta bola que vai destruir o reino todo. E o Luke tem que acertar uma flechada num ponto específico dela pra desmantelar tudo. Ou então é tipo um forte muito grande de... Velho, Final Fantasy. De caras. Um troço gigante de Final Fantasy aqui. Não, tá, mas tipo assim, se for... Cara, é sério, porque, por exemplo, se você for ver mão de obra no Star Wars, não importa praticamente nada, tá ligado? É, hoje em dia já se sabe, depois de muito zoar, que tipo, os Stormtroopers não são cegos, eles realmente sabem atirar no ponto real, mas que eles não atiravam no ponto certo porque eles eram mandados a não atirar no ponto certo pra deixar os caras vazar, ou pra deixar os caras se infiltrar, pra saber um pouco mais disso. Então tipo, morria infinitos Stormtroopers só pra deixar o Império saber um pouco mais sobre o inimigo, é tipo um negócio absurdo. Então tipo, mão de obra não importa pros caras. Esse é o ponto básico de Star Wars. Então, tipo, o que importa? Tem aquele filme, como que é? Mirror and Zack Makes a Porno. Que os caras discutem quantos negros morrem no Star quantos negros inocentes morrem na explosão da Estrela da Morte. Tipo, os caras tão se fudendo. Eles mandam negro pra morrer toda hora, tá ligado? Tipo, se morrer 400 mil negros, foda-se, a gente cria outro. Isso é uma dúvida que eu tinha. Não sei se conta como spoiler, porque não é sobre o final do último. Mas eu não sei nada do universo expandido assim. Mas por que que os Stormtroopers deixam de ser clones no set? Não, então... no original eles não são também. Acho que são, sim. São porque eles são. É tipo assim, o universo não explorado, eles são clones. Isso que eu não entendi, eu não entendi também como que eles vão abordar isso no 7, mas até onde eu sei, eles são clones. Não, a ideia do 7, isso não é spoiler, isso é a premissa básica, sei lá, que é explorar que um dos Stormtroopers, de repente, desenvolve individualidade. É, sim, esse é o tipo... Como se fosse a sinopse do set, vai. Também não é spoiler, mas o filme confirma que ele não é um clone, que não existe mais clones. Tem uma parte de um diálogo lá com o Kylo Ren que ele fala que os Stormtroopers do cara são incompetentes, que ele deveria talvez usar um exército de clones. Então, mas o negócio que não é clone, nunca foi clone, exatamente clone, tipo, todo mundo saindo diretamente. Não, não é aquele clone, aquela nos filmes. Não, é que não é aquele negócio, tipo assim, clones. Todo mundo saiu igual o... Como que é o nome do pai do... É, que não é clone, cara, que é igualzinho do outro. Só como que é o nome? Jango Fett. Não é todo mundo Jango Fett, velho. É tipo, ele pegou as melhores genes do Jango, de tipo atirar e tarará, e foi aprimorando e foi usando pra criar outros seres. Mas tipo, não é um negócio praticamente seguro. Tanto que eles, você vê durante o set, também não é spoiler, mas você vê durante o set que existe certo paliativo contra isso, que não é o primeiro cara que foi destruído ou o primeiro cara que tipo saiu fora do padrão. Que às vezes quando eles veem que o cara tá sendo meio fora do padrão, os caras já cortam o maluco na hora, tá ligado? Então... É, recondiciona, sei lá. Recondiciona, ou mata, ou faz alguma coisa com o cara. Ah, o espantalho tá explicando ali. Os Stormtroopers serão substituídos por humanos com o passar do tempo. Eles não são mais clones porque o objetivo deles era só fazer a Ordem 66. Depois disso, eles ativaram a fábrica dos clones porque custava uma puta grana fazer os clones pra República. Não sei até que ponto isso é... embasado, assim, mas... Deve fazer sentido, mas isso do universo expandido conta muito aí também o fato da primeira coisa que a Disney fez depois de ter adquirido a Lucasfilm foi ter tirado do canon a maioria dessas... Não, a Disney cortou tudo que não era os filmes e o desenho. Sim. Mais novo. E é engraçado, porque ela cortou umas coisas só pra contar a mesma história de novo, tá ligado? Sim, ela criou um universo expandido novo dela. Sabe quem fez isso? Eu tava vendo uma galera que tava reclamando que tinha o Knights of the Old Republic, que é o jogo lá da BioWare, que a galera fala que é o melhor jogo de Star Wars de longe, assim, tá uma das melhores partes do universo expandido. E eles descanonizaram e estão usando praticamente os mesmos plot points na trilogia nova, assim, que eles estão fazendo agora. O autor de Cavaleiros fez isso também com Lost Canvas. Então, é um velho de birra, né? Eu posso jogar real? O George Lucas é um velho gagá. Esse é o primeiro ponto. E o único cara que acabou com a continuidade real de Star Wars foi o George Lucas, velho. Foi ele mesmo. Porque ele botou na cabeça dele que ele realmente fez a história de Star Wars inteira, do 1 ao 9, e que realmente estava escrita antes. Mas não tá, é mentira isso, tá ligado? Isso é uma mentira que ele inventou na cabeça dele e que ele acha que, tipo, tá sempre escrito lá e, tipo, ele sempre fala: ah, eu queria só contar o que aconteceu. Não, não tá escrito, velho, é uma mentira. Já existia o 789 em quadrinho, em livro, alguma porra assim, né? Então, e aí Disney cortou tudo e tava fazendo tudo diferente. Todo pessoal que escreve esse não canon, esse pessoal que escreve o universo expandido, eles são muito melhores que o George Lucas. Sempre foram. Tá ligado? Eu sei que tem muita coisa que tem muito livro. Ah, sim, tem muita coisa bosta, mas tipo, a maioria dos negócios. Lucas não, que eu ia pro Lucas, ele assinava lá e foda-se, beleza. É, isso que é ridículo. É, por exemplo, ele ganhava dinheiro com isso, não. Mas... O último, tem um vídeo daquele canal lá, o Did You Know Gaming, que fala sobre os jogos de Star Wars e muitos deles falam das experiências dos caras trabalhando com o George Lucas, porque ele tinha que assinar, ele tinha realmente que falar: isso aqui vai vir, isso aqui não vai vir. E ele tinha umas, pelo que eles falam, assim, obviamente o bagulho era bem anti-George Lucas, mas pelo modo que os malucos falam, ele só tinha umas ideias bem idiotonas, assim, pra fazer os personagens. No Force Unleashed era pro maluco chamar, tipo, Darth Insidious, um negócio assim, em vez do... Nossa. Starkiller, que não, ficou e tal. Mas, mano... E aí que a galera falava... Não, ele teve uma hora que chegou, ele trouxe dois bonecos, assim, e falou: não, esse boneco aqui é amigo desse aqui. E aí os caras da empresa que tava fazendo o jogo falaram: não, mas eles viveram, tipo, centenas de anos longe um do outro, tá ligado? Aí o George Lucas falou: não, é isso aqui, não sei o quê. Ah, mas, mano, se você ler, se você assistir, qualquer pessoa aqui, não é possível, cara. Qualquer pessoa com um pouco de bom senso, que a gente é, eu espero que a gente seja, assistir o 1, 2 e o 3, você vai ver que o cara tá gagá, velho. Tipo, não faz nenhum sentido o que ele fez ali. Tipo, não faz nenhum sentido em nenhum ponto, cara. No mínimo ponto, esse faz sentido. Tipo, a tecnologia mais avançada. É, tipo, sabe? Não bate, tipo, o design das coisas não bate. É, tipo, tudo muito feio, cara. É tudo muito... Oh, ele tava maravilhado com a tecnologia da época e quis fazer tudo com CG. Tem uma ideia. Não, mas vê, as naves são redondas e verdes e bundudas e tipo. Cara, tipo, X-Wing era o bagulho mais top que os caras conseguiam arrumar, tá ligado? Tinha um senso estético melhor do que a República lá, ele olhando assim. Então, vai tomar um porra. Tem uma teoria, isso do ponto de vista de direção de arte, que bate mais ou menos com por que as coisas são assim, mas ficou mal feito pra caralho. Que é que ele queria passar a ideia de como as coisas eram melhores e mais bonitas, mais vibrantes antes do Império. E como depois ficou tudo decadente. Só que tem duas coisas. Tem dois pontos. Ou as coisas eram muito mais bonitas no Império, quando era tudo muito bonito, e depois elas se deterioraram, ou seja, na parte dos rebeldes, isso é claro, na parte dos rebeldes. Mas, na parte dos Sith, era muito ruim antes e depois ficou muito top, porque eles dominaram, eles ganharam muito mais tecnologia, correto? Só que do Sith é TIE Fighter do começo ao fim, querido. Tipo, como? Tá ligado? O dos caras é os bagulho maior paia. E tipo, a hora que começa a aparecer TIE Fighter, é TIE Fighter do começo ao fim. Os caras nunca acharam nada mais foda pra fazer com a grana deles do que TIE Fighter, tá ligado? É TIE Fighter, TIE Bomber, TIE Advanced, TIE tudo, cara. TIE Fighter tá em tudo. Nossa senhora. Tô indo embora. Acabou, gente, obrigado aí. Não, é sério, o George Lucas, ele não... Cara, é claro, o único... Eu nem tô revoltado tanto quanto eu pareço estar, mas o George Lucas, ele realmente não tem nem ideia do que ele queria fazer. Esse que é o detalhe. Ele é um cara muito egocentrista. Ele é um cara que quer... Ele quer puxar Star Wars só pra ele. Só que não, Star Wars é um negócio meio público, velho. Tipo, ele criou o bagulho, foi fantástico. E, tipo, a partir daí, se outras pessoas tivessem criado a primeira trilogia e outras pessoas tivessem criado a próxima trilogia como tá sendo agora, seria muito melhor. Só que não, ele quer... Ele é um cara muito, sabe, controlador. Ele quer criar tudo pra ele. Já passou a era dele. E ele não percebe isso. Sabe o que eu acho mais bosta desse esforço dele? E é uma coisa que... A internet, no geral, o fã, em geral, não gosta de admitir, mas quase tudo que a gente consome, as linhas gerais são meio que planejadas, mas toda a história longa é escrita no decorrer de que ela vai avançando. O cara, com certeza, o cara que faz o esqueleto... Vê o que dá certo, o que isso, não dá, vê o que o público tá gostando. Nossa, o isso que não com tá. Seriado é direto. Que o seriado é... Duas temporadas e a Sim. rede pede, não, faz cinco e o cara, foda-se. Então, O meu problema com todo esse esforço pra parecer só... planejado é que não é demérito nenhum não ser planejado. Eu não sei qual é a grande piração, o grande fetiche que os caras têm de isso daqui, tava desde o começo. Não precisa. O cara não, só precisa, precisa justificar e amarrar de um jeito legal. Assim. Por exemplo, eu não sei quem assiste aqui, mas o How I Met Your Mother, a última temporada, que foi a nona, era pra ser a quarta, a quinta, se não me engano. Não, era pra acabar na oitava. Aí tava no meio da oitava, a rede pediu, não, vai ter mais uma. Não, teve uma entrevista do roteirista, do autor, que ele falou que ele queria colocar o casamento do Barney. Desculpa se alguém não sabe que a última temporada é o casamento do Barney. Mas teve uma entrevista pra falar que era o casamento do Barney, não vou falar com quem que é, mas é. Tava falando que essa temporada era pra ser a quarta, quinta. E o cara queria terminar já. Ah, sim, isso. Não, o How I Met Your Mother, ele... Eu lembro que eu assisti quando tava, sei lá, na terceira, quarta. E era um negócio que eles davam uma data no começo da série falando que, eu conheci a sua mãe em tal ano. Tipo, vamos supor, 2010. E aí a história começava em 2005, tá ligado? Então você falava, não, então obviamente é uma série que tem final, ela vai durar 5 temporadas. Só que aí chegou uma hora que não foi, tava fazendo muito sucesso, os caras começaram a enfiar um monte de coisa. Daí a passagem de tempo, que começou de uma maneira que era o tempo real, assim, passava assim um ano entre cada temporada, parou de ser assim, e o cacete, então... Porque também foi uma série que, ao contrário de Friends, se primou muito. Uma das coisas que eu acho mais fantástica em How I Met Your Mother é porque ela é praticamente um retrato da nossa época real. Não é como se fosse Friends. Friends não é real, o retrato da nossa época. Friends é uma mentira da nossa época. É uma mentira daquela época. Eram atores contratados. Não só isso, Celos, mas tipo, ninguém andava de táxi toda hora em Nova York nos anos 90, tá ligado? Tipo, era uma mentira, tudo aquilo que acontecia. Você tava lá. Não, cara, é óbvio. Enfim, só você saber. Tá Star Wars ainda no chat aqui. Agora, How I Met Your Mother, os caras colocavam tipo coisa como celular, tipo, eles tentavam adaptar as coisas que realmente aconteciam no nosso mundo, entendeu? Ó, se você procurar crítica de Friends, a maior crítica de Friends é que tipo é impossível de existir Friends, tá ligado? Pra dizer, os caras têm um apartamento do lado do Central Park, todo mundo desempregado, não existe isso, tá ligado? Já no How I Met Your Mother, todo mundo no Brooklyn, todo mundo sem dinheiro, todo mundo vivendo num apartamento bosta. Eu só pedi enquanto você fala pro Reconsordo explicar o que ele quis dizer, que ele falou, Rick, você tem uma epifania monarque. Como eu nunca vi monarque na vida, eu não sei o que é uma epifania monarque. O que é uma epifania monarque? Enquanto ele explica, o espantalho falou ali que perguntou se o cara do One Piece sabe o final, e ele sabe. Isso, sim, ele sabe. Oi. Eu acho que eu acho que eu discuti com o Tuba, inclusive. Tava eu, o Tuba e o Arpa aqui na sacada da minha casa. Que a gente discutiu, inclusive, que a gente já sabe que o cara sabe há muito tempo, só que hoje em dia ele já não sabe mais escrever simples. Ele fez o seguinte, ele começou a One Piece sabendo o início e o final, e o meio ele foi enchendo. Mas isso, ele sabe, agora ele não sabe mais chegar lá. Todos os editores da Shonen Jump sabem o final também, pra caso ele morrer, uma coisa assim. Tem como alguém fazer. Então, o que tá cada vez mais acha, ele é... Não, e ele é muito mais novo. Ele é muito mais novo do que o cara do Game of Thrones. O cara do Game of Thrones já teve que passar o livro inteiro, os dois livros inteiros pros caras da HBO. Os caras da HBO sabem tudo o que precisa fazer pra terminar a série. A série vai acabar muito antes dos livros. Não, ele próprio falou uma vez que... Não, não vai. Os caras estão enrolando. Peraí, como vai? Diferente as duas. Não vai. Eu não vou spoiler aqui porque é um spoiler muito foda que eu não vou spoiler, mas... Não spoiler mesmo. Eu mesmo saio do programa. É, eu não vou spoiler, mas tipo, tem um spoiler no Game of Thrones da última temporada que eles vão retificar praticamente completamente nessa temporada. Não se sabe ainda como, porque não que aconteceu errou. A temporada ainda. Não que errou, mas que eles querem continuar, querem prolongar. Eles querem prolongar e explorar outras alternativas. Mas não é legal, tipo... o Martin chega pros caras, ó, mata o cara lá que ele morre, vai morrer no livro. Aí os caras matam, putz. Não, era outro cara, desculpa, rei. Então, eu não vou spoiler aqui porque eu não vou spoiler, mas enfim, vamos continuar. Outro assunto, galera. Então, é isso que eu vou falar. O Rei Consordo explicou aqui. O Monark acendeu e começou a falar de temas serinhos. E um dia fez um vídeo falando como a E3 era uma farsa feita só pra vender jogos, que era tudo marketing. A E3 é marketing, isso. Puta que pariu. Mas a E3 é o maior marketing que tem. Tipo, se você achar que a E3... Ó, vou desvendar a E3. A E3 é marketing. Sério, querido? A E3 é o maior marketing que existe. Só pra deixar claro, pra quem acha que o Hinks não tem... cacife pra poder falar de como era o esquema dos táxis em Nova York nos anos 90, tem essa foto aqui. Prova o contrário. Eu dirigia lá. Poxa foto, eu falo o cu. Dirigia pra quem lá. Tá ouvindo, é uma foto do Hinks num táxi com um boné. Boné do Yankees, 1996, campeão do mundo. Uhul! Isso aí, pô, Yankees. Aliás, ó, a gente tem pouco tempo restando, um tema aqui que não pode passar batido. Aproveitando que o Guerra não tá aqui pra falar da merda de MotoGP. Essa semana tivemos aí a confirmação, né? Lionel Messi, o melhor jogador de 2015 e de todos os tempos, vamos combinar, muito melhor que o Valentino Rossi. Não, na boa, foda-se o Messi, agora fala do outro cara que ganhou. Ah, sim! Esse merece ser falado. Vocês viram o Wendell Lira? O Wendell Lira, sim. Não, bateu muito. Ele, quando foi anunciado, ele tava com o fone de tradução, ele e a noiva dele, as únicas pessoas, provavelmente, em toda daquele auditório que precisavam do fone de tradução. Aí ele subiu gaguejando, quando ele voltou ele chorou copiosamente. O cara quando... Eu achei bonito, mas isso... mostra o vídeo ele falando do discurso dele. E tá tipo o Kaká, um monte de brasileiro sem o negócio. Mas isso é muito bonito, cara. Isso é muito bonito, sabe por quê? Porque tipo, é um negócio que só pode acontecer hoje, cara. Porque realmente o cara fez um gol bonito pra caralho. E se esse cara tivesse feito gol em tipo final de 90, não ia ter ganhado repercussão. Foi os caras que encheram o saco e fizeram o cara chegar lá, tá ligado? Isso que é bonito, cara. É tipo, sei que é tipo Kibi Louco e tal, Jacaré Banguera, esses viados aí. Mas é um negócio bonito, cara, porque tipo, a galera se junta e o gol bonito do cara nunca teria ganhado essa repercussão se não fosse o fato da internet, cara. E realmente ninguém, é um gol bonito ninguém, pra caralho. O maior mistério é como a FIFA achou esse gol pra colocar entre os pré-indicados. Porque nem aqui não teve repercussão nenhuma. Tinha 300 e poucas pessoas no estádio vendo esse jogo. Quando... Não, mas eu acho que pra ter colocado nos nominados, eu acho que os caras já bombaram, já mandaram pra FIFA um monte, já botaram. Não, um monte. Não, mas a pré-seleção não é popular, é isso que eu tô falando. Não é popular? Alguém tem que olhar todos os gols que aconteceram em todos os campeonatos do mundo e acharam um gol na quarta divisão da Goianésia. É muito improvável. Não, mas enfim, é um negócio bonito pra caralho mesmo, cara, porque mostra não, que alguém... o bagulho é... Alguém com contato na FIFA viu o gol e mandou lá e falou, olha esse aqui que foda. Mas enfim, mesmo se o cara tivesse visto o gol com o contato na FIFA, ia ter ficado um terceiro lugar, o cara ia ter ficado feliz e ele não ia ter ganhado o gol, tá ligado? Ah, ia sim, ter ganhado gol. Lá, ia ter ido lá na festa, pá, ia ser bonito pra família dele, mas ele não ia ter ganhado o gol. O bacana de hoje em dia é que, tipo, a galera, todo mundo vê o gol e fala assim, não, esse gol é do caralho mesmo, velho, vamos botar nessa merda aí. Isso que é da hora, é tipo... Mas o que mais bombou, tipo, o gol é foda. Mas o que mais bombou foram os depoimentos dele quando ele soube que estava entre os pré-indicados. Porque a galera viu a história dele, ele estava desempregado quando ele descobriu. Ele não tinha terno, a noiva dele não tinha visto, ele não ia conseguir bancar a viagem nunca e ele não tinha nem terno pra ir pra lá. Tipo, doaram terno, fizeram uma puta correria. Essa realidade dele nem clube ter, de ficar camelando de cidade em cidade procurando lugar onde treinar e ter indicado, acho que é por isso que a galera quis levar pro mundo. Muito bonito, né, cara? Puta merda. É, cara, é aquele esquema. É, o pessoal fala que esporte, não só futebol, mas esporte no geral, é um negócio meio, tipo, é vago, ou como se fosse meio lixo. Mas, cara, é tanta gente no bagulho que tem o seu lado ruim. Lógico que tem. Tem a galera que entra pra zoar e tal. Mas o negócio é tanta paixão, velho, que traz esses momentos que são únicos mesmo, cara. Que não tem como você falar que não é realmente emocionante ou que não é realmente único. Ô, oh, sério, eu fico às vezes meio puto com a galera, porque geralmente essa galera que desdenha de esporte é a mesma galera que gosta de videogame, ou gosta de anime, ou gosta de... Tipo, os caras, futebol é coisa de alienado, você tá sendo manipulado pela Rede Globo, aí eles estão chorando lá com a final da Evo e tal, e é a mesma merda, caralho, você tá defendendo... Que Street Fighter ou que League of Legends é esporte, sendo que pra você esporte é um lixo, então você tá defendendo o quê? Mano, eu lembro claramente, tipo, eu não ligava muito pra futebol e eu comecei a torcer pelo Corinthians por tolação, tá ligado? Porque, tipo, meu amigo, ele é muito São Paulino e aí ele falava sempre que eu era corintiano. Aí eu comecei a torcer pelo Corinthians, comecei a acompanhar e tal. Aí isso foi antes da Libertadores que o Corinthians ganhou. Aí o Corinthians foi crescendo na Libertadores, eu comecei a decorar nome de jogador, comecei a estudar. Aí o Corinthians ganhou a Libertadores, cara. Tipo, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, eu já cheguei pro cara e falei assim, e aí, você acha que vai ganhar o Mundial? O cara falou assim, eu não vou apostar o que você quiser, porque você vai ficar chateado. E então, pra você aprender, você vai ver que Corinthians não vai ganhar nunca o Mundial. E aí, tipo, ficou meio nessas aí. Cara, juro por Deus, quando o Corinthians ganhou o Mundial, eu nem me importava tanto assim com o futebol na época, cara. Mas foi uma emoção foda, velho. Foi uma emoção tão foda pra mim, cara, que foi tipo... E foi a coisa mais cagada do universo. Essa foi a E3 de 2015 do futebol. Campeonato, porque caiu todas as piadas que tinha, assim. Não pode mais falar de Last Guardian, né? Então, muito triste. O plot nos bastidores do lado do futebol europeu assim foi a coisa mais cagada do universo, porque o Chelsea era a maior zebra. O Chelsea ganhou do Barcelona pra disputar contra o Corinthians, o Chelsea teve que ganhar do Barcelona. E do Bayern. Do Bayern de Munique. É, cara, tipo, ele ganhou de dois times foda, tipo, ninguém acreditava que o Chelsea ia pra final. Aí o Chelsea foi, aí os caras falavam assim, não, se o Chelsea foi pra final... Que Corinthians vai ganhar do Chelsea? Chegou lá e ganhou, velho. Tipo, você não entende, velho. Tipo, é um negócio que é... Sei que é ridículo pra galera que só curte games e... Hentai. Eu também curto essas porras, mas é um negócio que, tipo, se você estiver lá acompanhando, é a mesma coisa de games, galera. É tipo um negócio que é muita paixão pra você... desdenhar, tá ligado? É muita paixão pra você falar que é qualquer coisa. É a mesma coisa que games no sentido de quem realmente se importa da comoção, porque o impacto que tem socialmente falando, quantas pessoas movem nessa paixão, nossa, o dia que o videogame alcançar futebol, aí sim a gente vai falar, olha, é uma longa caminhada, hein? O Espantalho 555 falou que pior é a gente que curte Zelda, beleza. Pô, não era 10:30 que acabava, velho? Não, peraí, não tá no teve meu... Teve um pequeno atraso. Teve 4 minutos de atraso. Eu tenho 4 minutos agora pra fazer uma despedida. Então, gente, falem aí que jogo vocês acham que nunca será esporte mesmo tentando ser. Não. Assim, enquanto a galera responde, pra despedida, eu acho que esse foi um podcast muito pior que o primeiro. O que vocês acham? Foi um lixo. Não, eu tava vendo a GT, que esse ano tinha muita corrida. E dá um climão de esporte, assim, que o cara tá na frente, assim. A corrida de Mario Maker foi fantástica. Assim. Foi. Não, a de Mario Maker teve foi sensacional. Muita. Só que a de Mega Man X foi boa também. Só que as outras eu acho meio paia, porque, tipo, às vezes o cara passa na frente e não tem como voltar, tá ligado? Nossa, o próprio Zelda. O Zelda, ao contrário, foi corrida também. E um cara chutou o videogame do outro, um rolo assim. Chutou? Sério? Ele deu, mas foi sem querer. Nem pediu desculpa, nada, pau no cu do caralho. Pior, se fosse eu tinha parado ali, esperado o cara chegar no. Onde eu tava pra continuar, porque eu fiquei sacanagem, velho. Ai, que filha da puta, velho. Foi muito filha da puta, velho. Mas teve uma que foi bem emocionante, que dá. Porque um cara ficou passando outra e passava de volta e tal. Tá, né? Não, eu acho que a do Mario Maker depois se criou uma vantagem muito grande pro um time. Mas nossa, no começo, porque ninguém sabia lá quais fases que ia ser, os caras tava tudo blind run. Sabe qual que eu acho que foi o pior do Mario Maker? Foi estar um dos criadores num dos times. Não tava? Tava, lógico que tava. Não, ele tava no sofá. Não, lógico que não. Ele tava num dos times. Nossa, não sei não, hein? Do time que tava na esquerda. Dos criadores do quê? De todas as fases? Das fases. Não. Ele criou 3 fases. Que é um dos caras que mais cria fase difícil no Mario Maker. Foi tudo feito na hora ali, né? Pelo. É, foi tudo feito na hora. Mas um dos caras que mais cria fase difícil no Mario Maker tava lá direito. Não das partes normais, não. Ele tava no sofá das partes normais. Mas na parte hard, ele tava jogando. Ah, na hard nem. Você não viu a parte hard? A parte hard é muito melhor. A parte hard é muito melhor. A parte hard dá tipo pega, assim. Só que, tipo, o cara que criou fases muito tops, ele tava jogando, cara. Isso que é foda. Então, tipo, teve uma fase dele que ele passou quase na primeira vez. E é uma das fases mais difíceis do Mario Maker. Ever, assim, tá ligado? Não, mas é sacanagem, realmente. Eu não tinha visto da parte da hard. Você viu a da hard, Tuba, que eu mandei pra você? Não, pior que eu não vi. Eu vi só um pedaço da primeira só. Eu vi a corrida do Mario World depois que foi. A bacana. Da hard é muito boa, cara. Da hard é muito boa. Só que, tipo, você mandou isso pra gente? Eu mandei lá no chat. Mandou no chat. Olha, ninguém dá atenção nenhuma. Não ouvi. Porque o ninguém dá. Exatamente, obrigado, Celso. Ninguém dá atenção nenhuma pra que eu falo. Falou. Mas eu também não cliquei, tá, né, agradecendo. O Dave Summer tá falando. Não, eu agradeço por você ter levado à tona esse tema. Teve um punch out com a galera vendada, é isso? Corrido. Ah, mas punch out eu achei meio pai, tá ligado? A primeira. Qual deles? Não lembro se foi na Summer. Não sei. Foi do NES. O punch out vendado foi muito bom, porque foi tipo a primeira vez, assim, e agora toda vez tem punch out vendado. Um jogo que você pode fazer, né, sem ver mesmo. Se você decorar o som. Teve um Battletoads vendado, que esse aí sim, cara. E o cara não conseguiu passar. Mas você via que o cara realmente manjava. Mas é muito difícil, é muito difícil. São, tipo, realmente frames pra você conseguir passar aquela caralho lá. É, tipo, um frame você perde, tá ligado? Esse é difícil. É. Agora, o outro lá eu achei meio paia. O do Punch Out eu achei meio... Sabe, é tipo meio pelo som, que nem vocês falaram. Tipo, se vai pelo som, você não perde frame. Agora, o Battletoads, o cara foi ninja. Ele foi até a última parte do Battletoads no Turbo Tunnel. Ele foi vendado, velho. O Mario Kart vendado foi boa também da passada. Mario Kart não, Mario 64. E galera, acabou o nosso tempo aqui no Games Fora Live. Olha, o cronômetro hoje. Hoje eu cronometrei, você viu aí o som. Olha só, muito profissional. Cada dia mais profissional. Que bonito. Daqui uns 2 anos a gente vai ter até patrocínio, vai ser bacana. Não esqueça aí, pessoal. Se você quer que o Games Foda seja o próximo Wendell Lira, patreon.com/gamesfoda. Contamos com a sua ajuda aí, Equipe Louco, Não Sal. Vocês gostam de ajudar a gente fudida, né? Só quando interessa, seus filhos da puta. Mas se o Kibi Louco não salva que quiser ajudar a gente aceita também. Ah, sim. Aí. É, como falou pra gente falar um pouquinho do David Bowie, eu não sei o que falar. Eu também não sei. Puta, agora que a gente anunciou o final, daqui a pouco vai cair pra 10 views. Tem uma coisa pra falar. Ninguém aguenta mais ouvir. Tem aí, agora pro final, especial pra isso. Olha, tchau. Galera. Acabou. É, Consordo, fica a dica aí, manda um e-mail pra gente fala, pedindo isso e a gente fala meia hora do Deus de Boi na quarta que vem. Não, pode ser, mas a gente vai deixar. Cada um fala um pouco do David Bowie, então. Cada um fala um pedaço. Ah, cara, começando eu... pelo. Não, começando pelo tuba aí. Ah, tá. Não, não sei, eu não era muito fã, mas eu gostava das músicas dele, que eu conhecia. Grande pessoa. Celos. Musicalmente eu nunca ouvi muito, né? Não é meu estilo favorito, mas eu achei mais impressionante o jeito que ele impactava na estética, né? Das coisas, inclusive de videogame, muitos personagens, muito Kojima, fãzaço dele. E seja onde estiver, ele está bem. Eu acho que ele está David de boa. Viado. Mas então, eu acho que o David Bowie, exatamente como o Duno falou, embora não seja um cara que eu gostasse muito, que eu tivesse aquele apreço total, eu acho que foi um cara que realmente revolucionou a música como nenhum outro, velho. Tipo, é difícil você mudar a música como o David Bowie mudou. E mudar todos os paradigmas, né? Ele mudou não só a música, como paradigmas. Então eu acho que o cara realmente era foda. E vai, Nelson. Cara, o... Não, vai, Nelson, desculpa. Também. Vai, Nelson. Que... Ele era um dos meus artistas favoritos, assim, no geral. E isso que o Celos falou da estética é um negócio bem verdade, porque as músicas dele, elas são muito fáceis de você visualizar. Era um negócio bem sinestésico, assim. E essa estética, ele conseguia acertar o modo que a gente imaginava, que a gente tava escutando a música. Ele conseguia, se ele fazia alguma coisa visual com aquela música, ele fazia exatamente do modo que a gente imaginava que ia ser, sabe? E o Black Star, eu, querendo ou não, eu achei que foi bom. Eu gostei de todas as homenagens do Kojima no Metal Gear Solid 5 terem saído esse ano antes dele morrer, porque, e eu acho que acabou sendo importante não pro David, porque eu não sei nem se ele se importa com o videogame ou se ele sabe quem é o Kojima. Eu sei que o filho dele sabe, mas eu não sei dele. Mas eu acho que o próprio Kojima deve ter ficado um tanto satisfeito, assim, com o que ele conseguiu fazer a tempo. E eu acho isso bonito. E o último álbum do David Bowie, você vê que ele conseguiu sobreviver até 2 dias depois que saiu o último álbum. E o último álbum falava basicamente sobre a morte dele mesmo, ninguém mais sabendo que ele tinha câncer. Foi um negócio que a gente só descobriu depois que ele morreu mesmo. E depois, você ouvindo o último álbum, você descobre que ele sabia, então ele quis fazer um negócio que era realmente uma despedida. E eu gostei disso, eu achei bonito, e não vai deixar de ser uma das pessoas que eu mais admiro, assim. E eu fico, na verdade, feliz que muito mais gente acabou se interessando com ele depois, por ele, depois do que aconteceu, porque vai ser um espalhamento bom, assim. Vai ser, não tem como você negar o legado de um cara porque pessoas que não escutavam antes vão escutar agora que ele morreu. Assim, ontem eu fiquei o dia inteiro ouvindo, inclusive. Ontem não. O dia que ele morreu, passei o dia inteiro ouvindo e descobri várias músicas que eu não conhecia, que são muito boas também. Achei bonito. Uma palmas pro discurso do Neo aqui. Bom. Na verdade, eu ia mutar tudo e já fazer o final, mas o Tuba, filha da putoa, porra. Desculpa. Me emocionei muito. Fala outra coisa bonita aí, Neo. Teios. Não, outra coisa bonita é o David Bowie, cara. Teios do David Bowie. Space Oddity é a minha música favorita, assim. Eu acho que é a música mais bonita que eu já ouvi. E eu acho que a gente vai botar ela pra tocar aí. Ela é muito maior do que qualquer coisa que eu possa falar. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7